Você está ouvindo o LR Cast. Continue por sua própria conta e risco. Galera, está começando mais um LR Cast. Estamos de volta. Para vocês que pensaram que a gente tinha morrido, não. Não tão cedo. Não tão cedo. A UERJ ainda não nos matou, apesar de estar tentando... Foi quase. Foi quase. Passou perto. Passou perto, mas ainda estamos vivos. Raul, menino Raul, qual o tema de hoje? O tema de hoje é... Acho que o nosso podcast mais ouvido foi o de Heróis Conhecidos da Marvel. Então, por que não fazer heróis conhecidos da DC, que talvez tenha heróis mais conhecidos que o da Marvel. Porque eu sou Marvete, então, caralho. Nossa, galera. Aqui a gente aceita tudo. A gente aceita todos os mundos. Todos os mundos. E a gente trouxe uma figurinha nova, que na verdade pra gente não é nova, mas pra vocês é. Que é o Messi, que atende pela alcunha, o nome civil dele é Gabriel. O nome civil. Nome de guerra Messi, né? Participaram hoje do cast o Trio de Ferro, eu, Raul e Vinícius. Quer dizer, Raul e Vinícius participaram, com certeza. E o Messi. E, cara, o cast foi uma disputa, foi uma luta pra eu tentar não me fazer dormir. É, você é muito chato, cara. Você é só um... Eu sou um cuzão. Isso que você é. Eu sou um buceta. Você é um belo de um cuzão. Eu sou. Admito. É. Ai, recadinhos? Mas... Recadinhos, alguns poucos. Minha primeira micro saga escrota de contos já está completa. Para de falar que é escroto, cara, para de maneira. Seis partes. É, porra, é maneiro, tá, caralho, para de ser cuzão. Deixa eu terminar, caralho, cala a boca. Seis partes. Tá lá, pronto, você pode ler tudo de uma vez, show Netflix, você que tá mal acostumado aí com a Netflix. É. Todos os episódios lá. É. Admito, já vou dizendo que você perdeu a experiência gostosa de esperar as semanas chegarem pelo conto maravilhoso do Raul. E agora... Ah, outra coisa. O Tarja Nerd, que é o site que eu dou, a gente tá sempre lá na broderagem, zoando. Na zoeira. A gente tá sempre zoando lá. É, mas na broderagem. É, não, sem nada. Sem nada. Sem compromisso, só na broderagem. É... Ninguém vai entender, né, cara? Não, na broderagem acho que vão entender. Piada. Comenta. Você entendeu a piada. Parabéns. Então, eu ganhei lá uma área, uma sessão de filmes clássicos. Todo sábado eu vou fazer um texto sobre um filme clássico que você sempre quis ver, mas tipo, ah, não, depois eu vejo. Ah, sei lá, acho que não, né? Muito antigo. Então, o objetivo é, cara, vai ser o filme clássico que você vai ver na semana, entendeu? É uma parada pra te fazer sair da inércia. Eu já comecei com o Hitchcockzão da Massa, de Esquema para Matar, um clássico classicudo do caralho. E é isso. Contatos da laranja? É, não, calma, a gente só falar que o texto tá bem legal e que a ideia foi genial. Eu realmente queria que a gente tivesse pensado nisso pro laranja, mas... Enfim. Quem tem certeza que no Target tá muito bom. Tá em ótimas mãos. Contatos do Laranja. Quer falar mal da gente? Quer falar bem? Gostou do nosso cast? Não gostou? Quer nos hatear em 140 caracteres? contato@laranjaradioativa.com.br facebook.com/laranjaradioativa twitter@lradioativa o Twitter pessoal do Raul, que é o... É o @ Raul Agostino. Agostino, não é Agostinho. Agostino, né? Eu tenho que falar que sim, senhoras e senhores, eu me curvei ao Twitter. Eu fiz um Twitter. Porque o Raul ficou enchendo meu saco. Eu falei, ah, foda-se, vou fazer essa merda. Vamos ver qual é. Qual é? Tô quase não me posto. O que tá achando do Twitter? Cara, eu tô achando o Twitter um Facebook. Um Facebook melhorado, assim. Porque o Twitter, o hate é muito. Muito mais forte do que no Facebook. Do que porque no... ele tem que ser concentrado, né? É, ele tem que tipo, ser. Isso. E é tipo o teor alcoólico é mais forte, entendeu? Aí... é tipo tomar shot da. É, exatamente. É tipo assim, o Facebook é uma cervejinha no domingo ou de tarde. O Twitter é uma tequila no meio da balada, assim. Da mas, balada. Da balada. Enfim, o meu Twitter é o @dougolicoelho. Olhe não é porque eu sou skatista, não, é porque o meu sobrenome é Oliveira. Eu não sou. Não tô procurando a princesa de Abarreta. Caralho, é verdade. Essas coisas. Clash, né? Que é todo. Alandra. Tem essa princesa. Caralho, é verdade, eu lembro disso. Jesus. Jesus. Errou isso foda, hein? É. Então é isso. O Vinícius tem um Twitter, só que eu sempre esqueço, porque ele fica mudando, ele é um filho da puta. É, avisar que tem. Que a gente tá fazendo. Só, último aviso, a gente tá fazendo reviews de duas séries. Que é American Horror Stories, que eu acho que já tá acabando, não sei. Não sei quanto, qual o tamanho. E Espelho da... Preto. E Espelho Preto. Black Mirror, como diria o pessoal do Anticast. American Horror Stories também no começo, porque American Horror Stories é série de 20 e poucos episódios. É, de 20 e poucos, né? E o Black Mirror, eles postaram logo tudo. Tudo não, né? Que postaram metade da temporada de uma vez. Então a gente tá botando, vai botar toda segunda e toda sexta vai ter um reviewzinho bonitinho de Black Mirror. Já tem o do 1 e do 2. Então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos pra essa porra desse cast. Desculpa o atraso. Tentaremos, se a UERJ deixar, né? Claro, sempre. Se você sentiu falta, fala pra gente, porque a gente acha que ninguém sentiu falta. É, tipo assim, a impressão... quer ter uma noção. É, a gente quer ter uma noção de quem realmente liga pra gente nessa internet zona de meu Deus. Falou, vamos lá. Então, vai começar mais um cast onde eu não falo nada. A gente já tentou gravar esse cast, mas pra vocês terem noção, e não deu certo, porque o nosso gravador excluiu a minha voz, tá ligado? Ele falou assim, não, tá muito inútil nesse cast, não vai fala aparecer a verdade, a voz. Você sabotou, cara. Você é um marvete, filho da mãe. Sabotei. Sabotou a gravação. Você é hater. Tá. Deixa de ser hater. Hoje a gente vai falar sobre heróis esquecidos da DC Comics. Não, não são esquecidos, são desconhecidos. Desconhecidos, desculpa, que eu acho que eles são desconhecidos por um motivo. Enfim. e hoje aqui a gente tem um participante novo, que mais um participante que participou do cast proibido, que não vai ao ar. É proibido? Não é proibido, mas não vai ao ar. Tá bom. Que é o Gabriel. Oi, tudo bom? Não, Gabriel é o caralho, é o Messi. É o Messi. É, tá bom. Isso aí. Okay. É o nickname dele da internet. Ok. Ok, né? Vamos lá. Comecem. Bem, então, acho que o primeiro da lista que a gente queria falar pra fazer também uma sequência lógica é de um personagem que foi republicado recentemente aqui no Brasil, que é o Homem-Animal. O que consiste o Homem-Animal, Vinícius? Homem-Animal, um super-herói que foi criado lá nos anos 60, mas que basicamente nunca teve nada muito memorável até a invasão britânica na DC Comics lá no finalzinho dos anos 80. O Grant Morrison ficou famoso e tal já lá na Inglaterra, mas quando ele veio, quando foi para os Estados Unidos, ele fez lá o Asilo Arca, e então a DC Comics foi lá e decidiu dar um título para ele, um título mensal. Que ele poderia escolher o título. Ele escolheu fazer o Homem-Animal. Tentar revitalizar um personagem que por muitos nem existia, basicamente. Ele basicamente, com esse personagem, fez um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Um dos melhores séries corridas de todos os tempos. É, e o Homem-Animal consiste basicamente no personagem chamado Buddy Baker, que tem um poder para muitos meio inútil, mas que nas mãos de um bom escritor se torna muito interessante, que é... ele consegue absorver os poderes de animais que estejam próximos dele. Isso inclui qualquer tipo, pode ser de uma formiga até a porra de um rinoceronte, entendeu? Então, tipo, esse poder ele é muito versátil, então, cara, você consegue ver qualquer tipo de loucura, desde ele absorvendo poderes de uma minhoca até, sei lá, de um elefante, umas porras assim. E todo mundo aqui, quantas edições teve, quantos volumes teve aqui no Brasil a fase do Morrison? Três volumes. Concluído esse ano. E depois foi a do Peter Milligan. Vocês chegaram a ler a do Peter Milligan? Eu ainda não. Eu li. E aí, mantém? Piora? Cara, fica um pouco pior, naturalmente. Acho que depois da fase do Morrison, começaram a bater muito na tecla toda hora de os problemas dele, os poderes dele dão... ficam confusos, ele absorve errado e faz não sei o quê. Enfim, sabe, dá uma queda assim da fase do Morrison. Tô procurando aqui até algum. E cara, eu acho que a parte da fase do Morrison, a parte mais legal é o Evangelho do Coyote, né, cara? Porque foi quando o Morrison mostrou pro mundo que ele, porra, era mais do que só uma carequinha bonita. Ele já era careca nessa época? Acho que não, né? Não sei, cara, eu acho que jovem. Não, porque... eu cheguei a ver, tem umas histórias que ele aparece. No Homem-Animal, acho que quando ele aparece, ele tá careca, não lembro agora. Mas no... Tem histórias que ele aparece e tá com cabelo. Na capa do terceiro volume, tá o Grant Morrison e ele tá careca. Ele tá careca. Só que na última história, ele também aparece e ele tá com cabelo, então... É porque eu acho que essas capas, elas... O Brian Bolland, ele fez essas capas depois. Ele tá careca. Eu tô olhando aqui, ele é a cara do Professor Xavier. Todo careca é a cara do Professor Xavier. Não, porra. Nem todo. Sabe o que é isso? É você transcorrendo o seu preconceito de merda, falando todo careca é igual. Nossa. Eles têm personalidade, tá? Eles têm coração, seu monstro. É, carecas importam. Ô Vinícius, tá caindo teu cabelo? Por isso que você tá tão emotivo? Não, meu cabelo está firme e forte, junto com a minha barba, seu babaca. Ui, nossa. Você não tem... Enfim, eu também não tenho. De qualquer forma. E, cara, o Evangelho do Coyote foi uma parada muito foda, porque eu acho que foi a primeira vez... Não, mentira, não foi a primeira vez, mas foi uma das melhores coisas que eu vi de quadrinho, tipo, fazendo quebra da quarta parede. Porque pra muita gente, o Deadpool é muito foda. Ele fala com o leitor. Bazinga, cara, mas e tal. No Evangelho segundo Coyote, a quebra da quarta parede, ela é muito sutil. Acontece muito o lance da metalinguagem e ele brincando com dimensões. Porque o que ele faz? Ele pega a mídia desenho animado, que é muito conhecido, que é a história do Coyote lá com o Papaléguas. Só que ele não usa o Coyote e o Papaléguas, né? Os personagens lá da Warner. Mas ele faz como se esses personagens, como um personagem Coyote tivesse... meio que mudado de dimensão e ido para a dimensão dos quadrinhos. E ele faz todo uma brincadeira de criador e criatura, tentando entender o sentido que esses desenhos tinham. Por que o Coyote era o vilão, e por que o Papaléguas era o mocinho, e por que isso acontecia. Nunca tentavam explorar o porquê, nenhum tipo de profundidade nisso. Só estabelecia um bem e um mal baseado em porra nenhuma, e ele começa a questionar isso. Nos quadrinhos. Porra, é uma edição muito foda, mas que ela só é muito foda num contexto. Se você lê ela solta, ela meio que não representa porra nenhuma. Porque você, você não entende nada. Eu não acho que ela solta, ela não representa nada, não, cara. Eu acho que. Justamente por você claramente ver que é o Papaléguas e o Coyote, você fica. Sei lá, eu acho que você vê aquele desenho que era tão simples. Você vê ele daquele jeito, até pelo desenho também, que é uma coisa um pouco mais crua, assim, mais suja. Você fica meio, sei lá, dá um impacto. Mas eu acho, em termos de metalinguagem já, uma parada que essa edição é muito foda é que ele já mostra o próprio escritor dentro do quadrinho, porque no final dela mostra tipo uma mão saindo assim, desenhando a história. Já seria um primeiro sinal do que o Grant Morrison ia revelar explicitamente só lá no final da fase dele. Que é essa brincadeira da quebra da quarta parede. Depois desse lance da metalinguagem ficou comum durante toda a carreira do Grant Morrison, mas no Homem Animal acho que quando ele faz melhor. Tem umas partes que são muito fodas, cara. Que tipo, você tá lendo o quadrinho assim, normal, aí de repente o Homem Animal ele vira pra você como se estivesse te olhando e fala assim, ah é, me esqueci que vocês estão aí. Mano, essas partes estão até um arrepio, saca? Tu fala, caralho, mano. Foda, tipo, tu não espera, entendeu? Não é uma parada tipo Deadpool, que é meio idiota. É uma parada bem feita, saca? Porra, é muito foda. É uma puta experiência, cara, ler o Homem Animal. Porque o Laranja já tá sendo taxado como o podcast hater das coisas da nova geração. A gente tem que se controlar um pouco. Ah, porra nenhuma, caguei. Claro que não, a gente aqui adora o Jonathan. Eu sou o Jonathan. E também teve uma fase muito legal do Homem-Animal. Uma das poucas coisas legais que tiveram dos 952 que foi meio que a história continuava, né, cara? Ele não desconsidera o que já tinha acontecido. Ele faz como se o Homem-Animal tivesse ficado famoso dentro do universo DC, né? Como se ele fosse tipo um herói meio pop, assim. Eles até falam como se ele fosse uma espécie de Che Guevara, assim, que o pessoal usa a camiseta dele e tal. Ele meio que virou um símbolo. É, quebra um pouco a vibe da fase do Grant Morrison, que o Homem-Animal é meio fodido, né? Não, é porque eu acho legal, porque justamente isso, assim, tipo, porque acaba fazendo uma linguagem até com a própria mídia dos quadrinhos, porque, tipo, o Homem-Animal, pra quem lê quadrinho, pra quem é fã da parada, ele é um personagem conhecido, sabe? É meio que uma leitura obrigatória se você é fã, muito fã de quadrinho. Então, assim, ele não é... Ele faz essa brincadeira, tipo assim, agora o Homem-Animal, ele é famoso. Os fãs de quadrinhos sabem quem é o Homem-Animal. E aí eu acho que é legal quando começa os 952 e o Homem-Animal ganha revista própria de novo. E aí eles fazem um pouco essa coisa assim, ah, agora ele virou um ícone cult, entendeu? É justamente uma... Acaba sendo uma metalinguagem, sabe? Do que acabou acontecendo. Eu achei isso muito bacana. Que qual é o nome mesmo? Vocês leram mais coisa do cara que escreveu esse Homem-Animal? O Jeff Lemire. O Jeff Lemire. Isso. Qual o nome daquela série que ele fez que eu não me atrevo a falar o nome porque eu vou falar errado, porque eu falo todos os nomes errados? Sweet Tooth. Ah, é, exatamente. É, qual sim, o nome, da... Raul, qual o nome? Swift Tooth. Swift. Eu não consigo. Você realmente não consegue. É que pai. Não consegue, Moisés. Não consegue, leva. Né, leve semelhança com Moisés. Inspiração tá indo longe demais, Raul. Mas a verdadeira estrela da fase do Lemire é a filha do Buddy Baker, na verdade. É a Maxine. Que ela se mostra uma poderosa do caralho, com poderes sinistros pra cacete do vermelho lá, que é da onde vem os poderes do Homem-Animal. Na verdade, falam que ela que devia ter os poderes, só que um acidente lá com os alienígenas deixou os poderes pro Homem-Animal e, enfim, acaba que ela acaba sendo a protagonista da série. Ah, é, né? Porque meio que fala que ele é tipo um avatar do vermelho, e o vermelho seria tipo tudo que é orgânico, né? Isso. Sim, essa fase era foda, que era a fase que eles começaram a meio que entrelaçar o universo do Monstro do Pântano com o Homem-Animal, tipo... É, foi eu parei de ler aí. Teve a saga do Mundo Podre. Eu parei de ler aí porque achei muita putaria pra minha cabeça. Parei. Não, pô, mas foi divertido, começou bem trashzinho, cara, o Homem-Animal, tinha umas coisas bem nojentas, assim. É, pra caramba. Que é um pouco que resgata um pouco da ideia do Morrison, né, cara? Tinha umas coisas bem nojentas do Morrison. E assim, era sim, cara, porque esses títulos, tipo, isso é Monstro do Pântano e tal, na verdade eles saíram pela DC Comics, mas eles eram tão mais pesados que aí criaram o selo da Vertigo. Então, tipo, é pra mais de 18, entendeu? Por isso que tem essas pegadas mais nojentas. O do Jeff Lemire não é tão pesado, tanto que o Homem-Animal ele volta pro universo DC normal. Mas é pesadinho, assim. É ele que desenha também no início? Não. Cara, não, nele não. O desenho dele é bem estranho, assim. Porque eu lembro que nas primeiras edições, Nego começou meio que... Quando tava começando a sair nos Estados Unidos. Não, porque os desenhos da revista do Homem Animal são tão loucos que o pessoal tá tendo dor de cabeça, tá passando mal. Sabe, aqueles truques de mídia, assim. Essa revista é sinistra mesmo. Ah, porra. Só vai ler quem é fera. Quem é estronda. Aí eu comprei como, né? Caralho, vai ser porra. Eu vou ler e vou sair. Ah, na cabeça vai escorrer sangue no meu nariz, isso, caralho. Aí saia naquele compilado gigantesco da aquela revista Dark que não durou nem 6 edições. Pô, mas era uma revista. Mas era uma revista boa, cara. Não, era uma revista. Mas tudo que é bom no Brasil de compilado não dura. Aí quem desenhou foi o Travel Foreman. O grande Travel Foreman. Famoso. Ele já foi da Liga da Justiça, esse cara? Não, não conhece o Travel. Jeff Lemmy? Se ele já escreveu ou não, o Homem Animal já participou? Não, o Homem Animal. Ah, ele já participou da... Da Liga da Justiça Europa. Acho que a Liga da Justiça Unida também teve uma porra assim que ele participou. Sim. Que aí rolou uma cena que todo mundo usou ele até hoje, que a... A Fogo, né? Que é aquela super-herói brasileira que dá pra ele. Ele falou, não, obrigado. Ele é casado, mano. É, pode, mano. Porra. Mas sim, de quadrinhos. Tu acha que... Não, tô falando cu, caralho. Não. Nossa, você tá errado. Pessoa... O Buddy é casado, tem dois filhos. Porra. Você tá errado. Tanto que tem um negócio que o pessoal também reclama até hoje, que o Super-Homem não quis transar com a Mulher Maravilha quando ele tá casado com a Lois Lane. Nego fica, que esse Super-Homem é uma merda, não sei o que. Merda é você, seu babaca. Não tô falando que sou eu que defendo, cara. Tô falando que tem. É você, sim. Eu já personifiquei essa pessoa que fala essas merdas em você, Raul. Não sabe falar os nomes. Exato. Seu composento. Enfim, tem mais algum outro escritor icônico de Homem-Animal? Eu não lembro de mais nenhum. Tem o Tom White, só que eu não gosto muito da série dele, não. Eu não sei se chega a ser icônico, né? Porque... É. Tipo, não, ele escreveu, ele foi o cara da sequência, mas... Não é muito lembrado, assim. Enfim, e aí mantendo já a vibe do mesmo escritor, vamos falar de Patrulha do Destino. Que... Também é que tá saindo ainda, né? Tá. Uhum. Quantos volumes? Até agora 3. Não, mas no total são quantos? Sei lá, deve ser uns 5 ou 6 por aí. E qual é o conceito básico do Patrulha do Destino? É pegar um monte de personagem muito estranho. Quando eu falo estranho, é estranho mesmo. Juntar num super grupo pra enfrentar seres mais estranhos ainda. Então você tem tipo uma pessoa com um corpo robótico, mas com um cérebro humano, que mesmo sendo um robô, ele acaba sendo o personagem mais humano do grupo. Tem uma mulher com problemas psicológicos, que tem, sei lá, mais de 100 personalidades, e cada personalidade tem um poder diferente, que é a Crazy Jane. Tem um ser hermafrodita junto com outro ser de outra dimensão, sei lá, coisa muito doida, cheia de atadura. Eu não sei muito definir o que é esse personagem. Seria que tem... o homem barra mulher negativo? Isso. Deixa eu ver quem mais. Tem um cara de cadeira de rodas que faz o papel do professor Xavier, que é o cabeça do grupo. Tem uma mulher, a Dorothy também, uma garota que tem umas feições meio de macaco, assim. Que ela consegue transformar em real os pensamentos dela e tal. Acho que é esse o grupo. Não lembro se tem mais um. Lembra mais de algum, Messi? Cara, não. Honestamente, não. Cara, e a polêmica? É maneiro mesmo ou é o Grant Morrison fazendo Grant Morrisices? Cara, é foda. Além da conta. Tipo, essa parada do nego... Tem um dia muito hater do Grant Morrison. E eu fico assim, caralho. As pessoas às vezes são preguiçosas, entendeu? Elas só não conseguem ler uma coisa que exige um pouco mais de esforço. Porra, eu acho Patrulha do Destino foda, cara. Eu acho foda pra caralho. Eu leio, porra, feliz. Ele é tipo Dinheiro Preto, tipo, do caralho, cara. Não, caralho. Pô, ele não é de Ouro Preto, toma no cu, Raul. É. Não, você lê que nem o Dinheiro Preto, tipo assim, felizão, assim, tipo, empolgação de Dinheiro Preto pras coisas. Ah, tá, se eu fico empolgado? É, cara, o Dinheiro Preto empolgado. É um parâmetro pra empolgação, não é uma, tá bom, um parâmetro desculpa, de qualidade. Cara, tudo bem, cara, então sim, fico empolgado, cara, isso aí. O Vinícius hoje tá intransigente, tá ligado? É, essa porra aí mesmo, cara. Hashtag Vinícius intransigente. Vinícius, o intransigente. Cara, aí tipo, e nesse esse quadrinho, tipo, no Homem Animal, o Grant Morrison, ele tá preocupado mais em realmente contar uma história que foi pensada. Você, quando lê a fase toda dele, você percebe que desde a primeira edição ele já tinha ideia do que ele iria fazer na última. No Patrulha do Destino, ele meio que quer botar pra fora todas as referências e os gostos dele. Por arte, música, cinema, enfim. Então você vê uma mistura, às vezes, muito louca. Então, tipo, mistura de movimentos de arte com movimentos da música. Então você tem a Irmandade Dadaísta, que é lá do movimento do Duchamp, umas porras assim, entendeu? Então você tem umas histórias muito loucas, tipo a história que uma pintura tava devorando Paris. Aí, porra, esse nível, assim, de drogas. Aí a história em que, na verdade, o Jack Estripador era um deus que estava atrás de uma amada, um deus tão dimensional, que estava atrás de uma esposa. É, são umas coisas, assim, muito loucas, muito perturbadas. E que, às vezes, você não entende direito mesmo a história, você fala, caralho, mas beleza. Valeu a pena, porque você, cara, é uma confusão muito foda, assim. Tu... Só o Grant Morrison consegue escrever essas coisas assim, desse tipo. Mas aí quando você termina, fica aquela sensação, tipo, valeu a pena cada ah, página. Valeu, sim, valeu, cara. Tem algumas, cara, que eu gostaria de ler bêbado, assim, saca? É, pô, é verdade, né? Pegar uns psicotrópicos aí... Os dois primeiros volumes que saíram aqui no Brasil são muito legais mesmo. Só que esse terceiro eu não gostei muito não, achei, sei lá, tipo, uma viagem que eu já não consegui entender tão bem quanto as outras. Então talvez seja esse volume que a gente precisava ler bêbado, ou o terceiro, porque eu não peguei ainda. Podia vir já com um pacotinho de sei lá, de cogumelo, assim, né? Você compra a revista, ela vem, né, com aquele plásticozinho em volta, já com um cogumelozinho, tipo quando vem card. Aí você já vai, já pega, faz o chazinho e toma. Exatamente. E curte uma Patrulha do Destino. Patrulha do Destino é uma HQ muito vendida nas nights do Rio de Janeiro, pelo menos. Deu um combo de vodka, sabe? Exatamente. Vem junto com o volume 1 da Patrulha do Destino. Cara, eu já tô vendo vários adolescentes postando assim a foto dos encadernados. Hoje vai ser, a noite vai ser foda, hein? Ninguém me segura. Hashtag vai ter que discriminar a Patrulha do Destino, né? Tem que aí ter o pessoal da campanha. Descriminalização. É, a guerra contra a Patrulha do Destino mata todo dia. Exatamente. Marcha da Patrulha. E aí, e depois do Grant, tem mais alguém foderalhão assim? Cara, não. Só a Patrulha do Destino tá voltando agora. Com a porra daquele cara do My Chemical Romance, qual o nome dele? Gerard Way. É, que o selo, ele tá inaugurando um selo na DC, se não me engano se chama Young Animal. E ele tá voltando com a Patrulha do Destino. Então, tomara que saia no Brasil, né? Não fique, não pare só com a impressão. Ah, deve sair, nossa. Porque esse cara na CCXP do ano passado, porra, ele fudeu a CCXP, aquele filho da puta, porque fez uma fila tão grande pra... O pessoal queria falar com ele que... Ele fudeu a CCXP. Ele fudeu, cara. Ele pegou e arrombou a CCXP, né, cara? Eu só queria safado. Achar a porra... Eu só queria achar a porra da marsupial e ele não deixou. Que ele atrapalhou tudo. É, mas enfim, vai sair até o final aqui no Brasil, né? Vai sair tudo. Vai sim. E agora, a gente sempre fala aqui no... A gente falou muito no, podcast de heróis desconhecidos da Marvel, que a gente gosta das paradas um pouco mais, como direi, qual o termo exato? As coisas que são mais ingênuas, mais da zoeiragem, pé no chão, de várzea. E a DC tem muito disso, porque hoje o pessoal fala que a DC é sombria, mas eu não consigo entender essas discussões na internet, porque, caraca, a DC pra mim ela sempre foi tudo menos sombria. Porque, porra, eram os caras que tinham a Liga da Justiça, que tinha uma porrada de gente colorida pra caralho, que tinha a Sociedade da Justiça. E aí eu queria, pra começar a falar da Sociedade da Justiça, eu queria justamente começar a falar do Alan Scott e do Joel Ciclone. Cara, vamos lá, me ajudem a explicar porque isso é uma história complicada. A DC, antes da crise das Infinitas Terras, ela tinha uma porrada de universos. E aí era uma putaria sem fim, sabe? Tipo, o Super-Homem tava em todos os universos, tinha história do Super-Homem criança, tinha história da Liga da Sociedade da Justiça na Segunda Guerra Mundial, e era uma mistureba foda. E aí, como é que era esse pessoal da Sociedade da Justiça? Eram heróis que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e tinham versões anteriores e de alguns heróis que foram reformulados. Então, tipo, Flash, tem aquele Flash clássico que a gente conhece, mas tinha um Flash anterior, que aqui no Brasil veio... Lá nos Estados Unidos era Flash, então, tipo, era o mesmo nome, mesmo conceito, um cara rápido e tal. Mas aqui no Brasil, o Flash, digamos, primordial, veio com um nome diferente, que foi o Joel Ciclone. E o Lanterna Verde é a mesma coisa, era um cara que antes ele não tinha um anel alienígena, ele tinha um anel mágico, e que também depois foi reformulado, e transformaram toda essa história de patrulha, de Lanternas Verdes, e Hal Jordan e tudo mais. Que foi esse mesmo Alan Scott que mais tarde, nos 952, virou gay. E é muito foda porque esses personagens, tipo assim, eles são meio que... Como é que eu vou dizer? São meio que tipo as versões clássicas, né, cara? Eu tenho uma fascinação muito grande por esses personagens mais das antigueiras da DC, assim. Que tinham eram menos pretensiosas, assim, sabe? De fato, até as origens deles são mais ingênuas, né? Tirando o Alan Scott, que é muito... Do Joel Ciclone, que é muito parecido com a do Barry Allen. Basicamente a mesma. Mas a do Alan Scott é... Porra... É a síntese dos quadrinhos dos anos 40, né, cara? O cara encontrando um anel totalmente caso de destino, assim. Que tem, tipo, o anel tem fraqueza à madeira. Umas coisas que os caras nem parecem que nem pensavam muito, sabe? Não, o próprio negócio do Joel Ciclone, né? Tipo, o cara, ele não tem máscara, não tem nada. Aí lá pela chance ele, caralho, mas se ele não tem máscara, como é que ele vai proteger a identidade secreta dele? Ah, vamos falar que ele vibra o rosto dele o tempo todo, sem parar. Enquanto ele tá com o Joel Ciclone, ele tá com o rosto vibrando. Então, tipo assim, ele, sei lá, ajuda uma criança a não ser atropelado. Ele fala pra criança assim, ah, olha pros dois lados antes de atravessar a rua. E o rosto do cara tá vibrando na velocidade da luz, assim. Então, porra, bizarro. Que parada, que maneiro. Ai, quadrinhos, é tão bom, velho. Não, e é engraçado que o Joel Ciclone, tipo assim, o conceito de homem muito rápido daquela época era totalmente o oposto do hoje em dia, né? Tipo, hoje em dia o Flash rompe barreira do espaço, do tempo, do caralho a quatro. Naquela época, tipo assim, as grandes dificuldades do Joel Ciclone era, tipo, sei lá, o bandido tava fugindo num trem, sabe? Ele, ai meu Deus, será que eu consigo andar na velocidade do trem? Aí, só que ao mesmo tempo ele segurava a bala no ar, sabe? Os caras não tinham muita noção de velocidade na época, eles não tinham muita noção do que eles estavam fazendo. Tipo, pro Joel Ciclone desviar de uma bala, tranquilo, mas pra correr na velocidade de um trem, não. Difícil. E esse Alan Scott, cara, a origem dele é muito boba, assim, ele era eletricista, aí ele tava, tipo, ajeitando os faróis de um trem. Tipo assim, tinha uma pista de um trem, assim, né, uma ferrovia, ele tava, tipo, ajeitando aqueles... A luzinha que faz, tipo, vermelho e verde, sabe? E aí na hora que ele tava ajeitando a luzinha verde, o anel mágico escolheu ele, porque ele ia cair da escada. Aí o anel, não, você vai ser o novo super-herói que vai salvar o mundo. E pronto, é isso, foi baseado nisso. Que o anel escolheu quem ia ser o salvador da humanidade. E aí é por isso que ele é o Lanterna Verde, porque faz essa piadinha dele ser eletricista e tal, de trem. É basicamente só isso. Ai, meu Deus. O que foi, Doug? Vai, solta aí. Não, eu não tô falando nada. Seu xiste. Eu adorei esse plot, gente. Muito bom essa história. É assim, claro que é muito bom. Acho que todo super-herói tem que ter uma história de origem assim. É claro que é muito bom. É, não é? Realmente. Pô, mas a versão que eles fizeram do 952 dessa origem dele ficou bacana, cara. Que ele tava no trem, um trem bala. E aí tem um ataque terrorista no trem bala, a porra explode, ele é o único cara que sobrevive. Justamente porque na hora da explosão foi quando o Anel escolheu ele pra ser o protetor da humanidade, caralho, a porra. How convenient. Pô, eu achei foda pra caralho. Não, maneiro. É justamente a parada que, tipo assim, foi nessa reformulação dele que ele ia ser gay, né? Aí ele tava pedindo o namorado dele em casamento, né? E aí tem essa explosão, aí o namorado dele morre e tal. E aí justamente a energia lá, verde, né? Que é o mesmo conceito que eles estavam usando nas histórias do Homem-Animal e do Monstro do Pântano, né? Que eles repetiram. Que era da energia verde e tal. E aí eles pediram pra ele canalizar em alguma coisa que importava muito pra ele, né? Que ia ser a arma dele. Ele canalizou no anel que ele ia dar pro noivo dele. É por isso que ele usa o anel, tipo, como arma. E aí ele virou Lanterna Verde. E aí nessa versão também o Joel Ciclone ele usa aquele capacetinho porque foi dado pelo Deus, Mercúrio, alguma porra assim. Eu não gostei porque eu sou hater. Mas o Lanterna Verde eu achei foda. E cara, a Sociedade da Justiça tem uma galera, né? Qual é a galera da Sociedade da Justiça? Tem uma galera grande. Bem mais do que a Liga da Justiça, aliás. Sim. Tem o Homem-Hora. Tem o... Depende também da versão. Tem o Gavião Negro em algumas versões. Ah, é. Essa época o Gavião Negro... Ah, Canário Negro também era... Ela não era ainda da terra do Arqueiro Verde. Eles eram um casal separado, tipo, por universos. Sim. Tem a Poderosa, que é a prima do Superman da Terra 2. Caralho, eu nunca entendi essa porra da Poderosa. Eu sempre achei ela super aleatória, assim, tipo... A mulher que voa com decote. E é isso aí, sabe? Ah, cara. Tipo, ela tem os poderes do Superman e tem um decote. E é isso aí mesmo. Pô, você falou. Tipo, mas sei lá. Tem muita gente que gosta dela como personagem. Dela, da Caçadora. Tem muita gente que gosta desses personagens femininos da Terra 2. A Caçadora não tinha um negócio que ela era filha do Batman, uma porra assim? Sim, ela é filha do Bruce. Pelo menos ela era pré-crise, eu não sei se pós-crise ela continuou. Não, pós-crise tem até aquela historinha da Liga da Justiça Sem Limites que aliás é um episódio que nunca deveriam passar pra uma criança, mas passavam, que matam os pais dela na frente dela de um escroto, e aí ela quer se vingar do chefão do crime lá. É uma história meio genérica. Uhum. Que me deixava muito perturbado, porque nessa história ela meio que faz par romântico com questão, que não tem rosto. E aí tem uma cena que ela beija ele, entre aspas, na boca. Caralho, eu achava aquilo muito perturbador quando era criança. Nossa. Me dava um nervoso muito grande. Enfim, também tem o... Ah, tem um cara que é muito foda. Que é o Senhor Destino. Senhor Destino, exatamente. Que tem um capacete lá do Nabucta. Porra, é muito foda aquilo. Que também é de uma origem bem bobona, assim. Tipo, ah, estou lá no Egito. Oh, olha um capacete, vou colocar na minha cabeça. E aí vira o Senhor Mago da humanidade. A filha dele é a Zatanna também, que é um personagem que às vezes ela participa. E é muito foda também. Que também tem uma coisa totalmente sexista. Que também é uma coisa bem ingênua, né? Tipo, eu falo coisas de trás pra frente e elas acontecem. Uhum. Também é uma coisa que você pra pensar é muito... Seria legal ter essa porra. Não, seria legal, seria. Mas, por exemplo, e quando uma palavra significa uma coisa normal e de trás pra frente ela significa outra coisa também que existe? Fica complicado. Por exemplo, o meu nome é Raul, mas ao contrário é Luar. Eu não ia conseguir fazer feitiço com o meu nome. Ah, foda-se. Eu sou imune a... Pô, caralho, é verdade, eu sou imune a isso que foda. Enfim. Como é que ficaria eu que... Ah, você não é imune a nada, porra. Só não dá pra fazer o feitiço com o teu nome. Imagina se ela quiser. Nada, deixa. É muito idiota, vai embora. É tão idiota que eu não tenho coragem de falar. Não tenho coragem, beleza. Só que aí na crise das Infinitas Terras eles deram meio que uma limada nessa galera, porque gerava um problema, né? Porque a DC sempre queria fazer com que o Super-Homem fosse meio que, tipo, dentro da cronologia dela, o primeiro herói a aparecer. Só que justamente o conceito da Sociedade da Justiça é que eles eram heróis da Segunda Guerra Mundial. E aí ficava uma coisa meio confusa, assim, eles não sabiam como encaixar na cronologia. Então eles ficavam sempre, tipo, como os veteranos, mas que ninguém lembrava. O pessoal sempre falava que, tipo, a Liga da Justiça é o primeiro grupo de heróis. E aí ficava aquela coisa meio confusa. E isso nunca se ajeitou, né, cara? Tanto que na, nos 952 fala, não, essa galera aqui vai ser de outro universo, pra não ter mais treta. Mas... Fala. E aí eles... E aí o... A única fase que eu lembro foda deles, assim, que realmente, tipo assim, bater no peito e falar que tem orgulho de ler, é do Geoff Johns. Eu não lembro de uma outra fase deles muito, muito foda. O Geoff Johns, ele fez umas coisas bem ousadas, cara, quando ele foi fazer a Sociedade de Justiça. Tipo, ele botou o Adão Negro na Sociedade de Justiça. É... Que gerou não, uma... Ele deu, uma profundidade muito foda pra toda essa galera do Shazam, né, cara? Ele colocou o Adão Negro como um cara que era só um vilão genérico, tipo Shazam Reverso. Transformou ele, tipo, num imperador, tipo, lá, Doutor Destino, de um país que não existe, assim, né? Mas, tipo, fazendo umas metáforas com a realidade e tal. Tipo, um imperador que é amado pelo povo. Uhum. Fez aquele debate do Shazam ser uma criança no corpo de um adulto. Verdade. E é uma das coisas mais fodas que ele fez, cara. Uma coisa que eu achava sensacional. Isso é uma parada que eu acho que passou desapercebido pra uma galera. Que era Stargirl. Cara, Stargirl é uma parada sensacional. Que era tipo uma garota normal. Aí ela tem um padrasto, né? Aí um dia ela tá mexendo na casa do padrasto e descobre que o padrasto era um sidekick de um super-herói muito foda. E aí ela acha, tipo, a arma lá do super-herói muito foda. Vira o super-herói muito foda. E o padrasto continua sendo o sidekick dela. E, tipo, porra, isso era uma mecânica de roteiro muito foda, assim, sabe? Tipo, que ela não gostava do padrasto, porque ninguém gosta do padrasto de primeira. E aí eles vão se conhecendo, e aí ela é só mais uma adolescente comum que ainda usa o aparelho, tem que ir pro colégio. E aí aquela garota do meio oeste americano. Porra, eram umas sacadas muito fodas, cara. E uma coisa simples, sabe? Tipo, poderia ser uma revista mensal, assim, sei lá, da Image, dos anos 2000, assim, sabe? Que deixava os caras... Dá vontade de, tipo, separar ela do universo DC pra não ter esses problemas de cronologia, o caralho, que vira e mexe, a gente fala, ah, agora não vai ter mais ninguém DC, né? Vamos apagar todo mundo. E aí essas paradas maneiras somem. Cara, eu não li nada da Sociedade de Justiça 952, como é que tá? Você chegou a ler? Cara, então, a Sociedade de Justiça 952 ficou uma parada confusa, porque uma galera foi pra Terra 2, tipo, o Alan Scott, Joel Ciclone, essa galera assim. E uma galera virou a Sociedade da Justiça da América. Então, tipo, o Gavião Negro era da Sociedade da Justiça da América. Era do. Quer dizer, da Liga da Justiça da América, perdão. Porque tinha a Liga da Justiça e a Liga da Justiça da América. E. Aí a Stargirl é da Liga da Justiça da América. Enfim, a galera ficou dividida. Uhum. E aí ficou uma merda, porque. Meio que perdeu o propósito, assim, porque. Não tinha mais química, sabe? Aí tem umas coisas malucas, que tipo assim, o Gavião Negro ele virou um psicopata. Porque agora tem que ser massa velho, tem que ser porra, hardcore pra caralho. Aí tipo, o Gavião Negro chegava na reunião da Liga da Justiça da América, no prédio do governo. E aí com aquela massa dele assim, cheia de sangue, falando, ah, mas tem um cara na rua. É isso aí. Não sei o quê. E aí a mulher gato era da... Não, é foda, cara. Tem talento de transformar tudo numa merda. Quanto fato. Caralho. Não, mas parabéns, era uma parada que. Era uma parada muito forçada, porque tinha esse cara que era claramente um doente mental. Aí tinha a mulher gato, que era bandida, todo mundo sabia que era bandida, mas ok, fica aí, tranquilo. Aí tinha adolescente, Stargirl ali no meio da galera. Sabe, umas coisas assim que ficava meio zoado, sabe? E aí em vez deles fazerem justamente brincarem com essa ideia de ser um grupo zoado, não. Eles, ah, ok, normal. Ninguém se incomoda. Aí ficou meio sem graça. Meio sem graça, meio sem vontade de viver. Pô, mas você falava que a revista da Terra 2 tava boa, cara. Cara, ela tava boa, só que aí começa... Aí o nego, tipo, ah, tá bom, então vamos... Essa parada tem que aumentar, tem que ser maior. Então, tipo assim, ah, então agora a Lois Lane, ela vai ser um robô. Aí o nego, não sei, cara, acho que não é uma ideia muito boa. Ah, agora o Jimmy Olsen, ele vai ser... Um cara que é um gênio da hacker. Ele é hacker. Ele vai hackear as coisas. Não sei o quê. Aí começam umas porra louquice, assim, sabe? Fica meio... É. Saquei. Mas foi esse universo que tinha o pai do Batman, que era o Batman. Que ah, aí fez o Thomas Wayne, né? Que é, que fez um sucessozinho isso daí. É. Foi uma das melhores coisas que aconteceu no Convergência, foi o encontro deles dois. Eu não lembro o que eles fazem, o que tem de treta deles. Eu lembro que eles só se olham, tipo... Não, nenhuma treta, tipo, eles se olham e é isso aí. Tipo, é tipo uma cena emotiva com o Batman. Eu espero isso mesmo. Ele olhar pro pai dele e falar, tipo, isso aí. Claro que não, cara. É um Batman. O Batman não dá abraço a ninguém. Porra, mas ele é o Batman justamente porque o pai morreu, cara. Se ele vê não o pai... Não importa, não importa. Mas o pai dele também virou o Batman, entendeu? Tipo, é uma parada então, meio complicada, é complicada. Pai... É complicada. É complicado. Eles aí sentiram, ele só se olha e fica eles por sentiram. Se você conhece o Bruce como eu conheço, você sabe o que ele tá pensando naquele momento. Mas, entendeu? É uma coisa que fica nas entrelinhas. Se você deixa tudo muito explícito assim, perde o frescor, entendeu? Entendi. Não é porque era uma mega saga e o pessoal não tinha tempo pra desenvolver. Não, não era porque o escritor era uma merda, não era porque a história é uma merda, não. Não era. Tudo em volta disso é uma merda, mas esse encontro foi foda. Foi foda pra caralho, assim. Entendi, tá bom. Ok. Entendeu mesmo, cara? Vou confiar em você. Vai mesmo? Vai. Foi mesmo. Essa? Tá mesmo. Bom, beleza. Ah, e a gente tem que fazer o paralelo muito importante, porque justamente a discussão que o Geoff Johns fez sobre o Shazam foi justamente ele ser uma criança no corpo de um adulto e sobre as coisas que isso implica no mundo real. Mas um outro grande filme da teledramaturgia brasileira já tinha abordado isso muito antes. Sim. Que é Didi Quer Ser Criança. Que... Meu Deus. Você não lembra? Você lembra desse filme? Não, graças a Deus. O caso de pedofilia na TV brasileira, você não lembra, cara? Ah, tá, lembro. Ah, porra, claro que lembro. Lembro. A gente já teve essas discussões inúmeras vezes, mas... Porra, não me decepciona. Não, isso daí você é horrível. Você lembra disso? Senão, isso cara, é horrível. Tudo que a gente viveu foi uma mentira, se você fala que não se lembra. Eu lembro, mas eu preferia não lembrar, porque isso é muito ruim. Mas agora, Messi, é verdade que... Não tinha uma parada que... O Vinícius que falou isso da última vez, eu não lembrava, que um cara desse filme estudou com a gente. O Didi criança. O Didi criança? Tu Didi lembra, criança. Cara, que era amigo do Alexandre, se não me engano, até. Ele que era isso? Uma série à frente da gente, mas ele estudava. Não, cara. Porra, vou ter que mandar uma foto dele pra vocês, caralho. Não, mas, cara. Enfim, o garotinho que fez o Didi criança estudou com a gente no Intellect, cara. Pô, que merda. Pois é, que merda, né? Mas enfim, o que consiste? Mestre, faz uma sinopse do Didi Quer Ser Criança. Eu não, você tá maluco? O Mestre tem medo do filme. Ele fala, ah, não, aí é crime. Capeta. Cara, é crime já foi, o filme já foi feito, cara. Não é crime falar sobre ele, apesar dele não ser. Caraca, mas por que você quer falar dessa porra, né? Era desconhecido da DC. Mas então, porque é a metáfora do Shazam, cara, é a mesma coisa. Ah, não, para. O Shazam não é pedófilo, porra. Nessa fase, o que que acontece? O garotinho, o Billy Batson, ele tá apaixonado pela Stargirl, que é da mesma idade dele. Só que ninguém sabe que ele é uma criança, todo mundo acha que ele é Shazam 24 horas por dia. E aí ele quer se aproximar dela, só que ele se aproxima dela num corpo de Shazam. E aí fica aquela coisa, né, tipo, porra... Né? O adulto se aproximando de um adolescente. Só que na verdade não é um adulto. E aí fica todo esse conflito e tal. E aí ele tem a sabedoria de Salomão, que é tipo uma vozinha que fica no ouvido dele, falando que ele não pode, não sei o quê, porque se ele quiser se aproximar dela, ele vai ter que fazer isso com o Billy Batson e tal. E aí é uma treta. Que é basicamente o conflito que o Didi tem no filme. Só que ele se resolve de um jeito muito escroto. Como é que ele se resolve, Vinícius? Vai, você que tem coragem, você que não tem coragem. Cara, porra, então o Didi, ele cresce, né? Acontece alguma treta lá que ele consegue voltar a crescer. Só que ao mesmo tempo... Não, ele vira criança. Não, primeiro ele vira criança. Tá, cara. Primeiro ele trabalha numa loja de doce, ele é o Didi com a cabeça de um imbecil. Ele não, é um cara de 50... Ele é um cara de 60 anos que tem a cabeça de uma pessoa de, sei lá, de 8. Aí, sei lá, sei que acontece alguma parada que São Cosme e Damião aparecem na Terra. Aí o Didi, garoto bom, vai não, lá o melhor, dá... O melhor é o desejo de São Cosme e Damião. O desejo é encontrar o Didi com cabeça de um imbecil. Porque ele é puro, cara. É uma metáfora da pureza, de você manter... pureza pra caralho. Aí, cara, acontece, beleza. Aí o Didi fala alguma porra que ele volta a ser criança. Aí voltou a ser criança. Aí olha que bizarro. Bom, lá o ator troca, obviamente, né? Porque isso deve ser muito estranho, o Didi. O nego faz CGI, saca? Tipo a cara do Didi criança, nossa senhora. Tipo na filha do Crepúsculo, né, cara? É, cara. Aí o que acontece? Aí contrata um ator pra ser o Didi criança. Só que em vez de deixar o ator falar, bota o Didi dublando. Verdade. O ator mirim. Então ficou uma coisa bizarríssima. Coisa muito estranha. Aí o Didi, criança, não, com cabeça tinha uma coisa, de um cara de 60 anos, é, se apaixona por outra criança. O Didi criança, ele era, ainda por cima, ele era loser no colégio, né? Aliás, como é que ele entrava no colégio? Como é que, tipo, quem fez essa matrícula, tá ligado? Cara, eu acho que ele não ia pro colégio. Sim, porque os moleques jogavam bola. Não, mas era numa praça, cara, não era no colégio. Ah, eu lembrava que era no colégio, eu achava isso super estranho, mas então não era, faz sentido. Viu? Então o filme ele é realista. É, ô! Sombrio. Esse que é o medo, é ele ser muito realista. Então, tipo, Didi, criança, com cabeça de um cara de 60 anos, se apaixona por uma garota criança. Cara, eu entrei aqui na Wikipedia. De 10 anos. Eu entrei aqui na Wikipedia pra procurar esse filme. Me julguem. E aí tá assim, tá elenco, né? Aí, Renato Aragão, Didi... Não, aí tá, Bruno Cariati. Esse garoto estudou com a gente. Então, aí o nome dele, Didizinho. Aí, Renato Aragão, Didi e voz do Didizinho. Caralho, que zoado, mano. Nossa. Prefiro ver o filme da Regina Casé, cara. E deve ser mó chato, né, cara? Tipo, tu é criança assim, né, querendo ser ator e tal. Aí, porra, a gente te arrumou um papel no filme do Didi. Você fala, porra, maneiro, né, cara? É bom pra começar a carreira, mas você não vai falar nada. O Didi que vai te dublar. Porra, deve ser muito decepcionante, né, cara? Como é que tu explica isso pra criança? Não, às vezes a criança era um ator tão merda que eles tiveram que dublar. Ah, cara, não é possível que ninguém falou, não. Essa criança é tão ruim que a voz do Didi... Não, não é possível, não existe. Não existe. Não é possível. Escolhe outra criança, pelo amor de Deus. Porra, não é possível que seja em falta de criança assim, tão grande. Ou será que o Didi que assume é um maníaco egocêntrico? Não, eu que tenho que fazer a voz dele. Tem que ser eu. Porque senão ele ia ficar muito tempo longe do filme, sabe? Tipo, ah, eu vou aparecer pouco, então coloca a minha voz aí. Mas enfim, como é que o filme se fecha, Vinícius? Bom, o filme se fecha com o Didi, sei lá. Vocês não comparam com isso. Não, cara, esse filme é criminoso, cara. Esse filme é criminoso, cara. Aí o que acontece? Didi, por algum motivo, volta a ficar adulto. Só que agora ele é um adulto com cabeça de retardado de novo. Aí, por algum outro motivo, ele transforma a garota de 10 anos em adulta. Pra poder transar com a garota. Só que a garota, ela vira a Fernanda Lima, mas poder ela ainda transar, tem cabeça de 10 anos. É você que tá falando que é pra poder transar, né? É claro não que é, cara. No finalzinho, eles saem de carro, aí o Didi fala alguma coisa assim, ah, não sei o quê. Você ficou muito boa. Tipo, as paradas assim, saca? Caralho, uma merda, cara. Ah, é, porque o Didi, ele tem esse negócio que no final do filme ele vira e faz dá uma piscadela, né? Ele bate o dedinho, né? Aquele negócio que sempre faz, que é o aguarde confie. É, cara. Então, porra. Mas aí que tá. Ele se transformava que nem o Shazam. Ele, tipo, ele falava uma palavra, tipo, São Cosme e Damião. E aí ele virava o adulto de novo. Ele fica podendo mudar. Se ele fica podendo mudar? Como é, assim? Tipo, porque, tipo, ele vira criança, certo? Mas certo. Ele é que nem o Shazam. Eu não lembro se no filme ele era que nem o Shazam, que ele podia escolher. Não, ele ficava criança, aí aconteceu alguma porra que ele conseguiu voltar a ficar adulto, sei lá por quê. Ah, tá. E eu lembro que no filme também tinha um garotinho que era amigo do Didi velho, que, tipo, que era um moleque tarado, uma criança tarada, que ficou adulto pra poder traçar uma gostosa. Sabe o que é mais assustador? Não sabe tinha, que é mais... isso eu tô inventando. Tinha, não, tô falando tinha, sério, não. Tinha. Não. Tô falando que tinha, cacete, porra. Tanto que o lance era que o Didi ficou criança e o garoto que era amigo do Didi ficou adulto. Entendeu? Foi meio que a parada do Full Metal, que mexe a troca equivalente, saca? Caralho. Não, você tá mentindo, caralho. Não tô mentindo, cara, tô falando sério, porra. Ah, eu não consigo até. Era um moleque tarado, era uma criança tarada. Aí tinha lá que Então o Didi era o Shazam e esse moleque era o Adão Negro, era tipo isso. É, basicamente. É. E o que que acontece com esse garoto no final? Ele se dá bem? Ele come uma galera? Quando ele ia pegar a garota, ele fica criança. Ah, é pra ele... É tipo pra ele aprender, tipo, tudo ao seu tempo, alguma coisa assim? É, alguma porra assim. Ai, caralho, enfim. Ah, é, a gente precisava falar disso, isso é um assunto importante. O mundo precisa saber. Mas, cara, eu não tinha noção que a gente tinha estudado com esse moleque, cara. Eu ia morrer sem saber disso. Pois é. Qual o próximo? Herói desconhecido. Você lembra que a gente tinha que falar disso? Sim, sim. O Didi porque... não é um herói. Muito porra, menos né? Desconhecido. É. Infelizmente, né? Enfim, cara, os próximos é que nem a Sociedade da Justiça. Na verdade, não é um herói em específico, é uma galera, é uma turma. Que é a galera dos Novos Deuses. Que na verdade não é só dos Novos Deuses, é do terceiro, todo, quarto mundo. Todo quarto mundo, né? É, quarto mundo, isso, terceiro mundo, não faz sentido. E vocês acharam, vocês compraram recentemente as edições preto e branco, né? Sim. Que saíram aqui no Brasil. Saiu em quantas partes? Três. E aí, é o iniciozinho mesmo, assim? É o primeiro de tudo? Sim, foi tudo que o Jack Kirby conseguiu escrever no, na revista Menção Novos Deuses. Na verdade, essa publicação é incompleta, porque o Jack Kirby ele fez uma coisa que ele queria fazer na Marvel, que é fazer uma grande saga envolvendo várias revistas. Então, envolve os Novos Deuses, aí tem o Senhor Milagre... Tem o... Isso é Povo do Amanhã? Caralho, qual é o nome do... Não lembro agora se é Povo do Amanhã, uma porra assim. Ou Pessoas do Amanhã, sei lá. É... E também uma revista do Jimmy Olsen com Superman, que na verdade foi a revista que ele foi contratado na DC. Então ele fez uma saga toda amarradinha, envolvendo essas quatro mensais. É, mas que no Brasil, só pelo menos pela ópera, só saiu os três volumes de Novos Deuses e um volume do Senhor Milagre. Então ela é incompleta aqui no Brasil. E, mestre, me dá uma sinopse aí do qual o conceito básico do Kirby. Ah, melhor perguntar pro Vinícius, eu não tô tão por dentro. Eu não sou tão dessa. Mas é uma parada que ele já fazia no Thor, né, cara? Fala um pouco do que ele fez no Thor, de tentar fazer esse Thor mais. Ele queria fazer umas misturas com coisa cósmica, alienígena, com Thor, né, cara? É, quis, mas sei lá, tipo, sabe que eu não sou muito fã do início do Thor. É meio viagem demais pra mim. Ó, pô, tudo bem, é um cara mitológico e tal, mas sei lá. É, quando ele descobre lá. Aquele pedaço de madeira, aquela bengala com aqueles seres rochosos, sei lá, tipo, meio doido. Cara... Mas acho que a parte mais foda dele é uma parte que até você é muito fã, cara, que é a parte do... Não é Contos Nórdicos? Contos Nórdicos? Contos de Asgard. Contos de Asgard. Sim. Falam que é muito foda, cara. Você mesmo falou ele que é pega, foda pra caralho. Sim, ele pega a mitologia nórdica, de fato, e faz pequenas histórias, geralmente 5 páginas. É, contando histórias do Thor e dos coadjuvantes do Thor, aí nascem os três guerreiros e todos aqueles coadjuvantes que a gente conhece hoje em dia, mergulhando na mitologia nórdica sempre. E talvez por isso mesmo que eu goste tanto dessa e não goste mais do que aconteceu na revista mensal mesmo, que foi ele descobrindo lá no meio dos seres rochosos, aí mais briguinhas bobas e enfim, foi o que aconteceu. Mas, cara, essa é a primeira edição do Thor, né, que tem os alienígenas e tal. Cara, é um roteiro que o Stan Lee, de tempos em tempos, ele refazia. Tipo, se eu não me engano, na 7ª edição do Homem-Aranha, ele refaz essa história, que é do Consertador, que, na verdade, eram os alienígenas que estavam invadindo a Terra. Na revista do Surfista Prateado, ele refaz, que era dos alienígenas invisíveis que estão invadindo a Terra. Ele sempre faz uma, tipo, invasão genérica alienígena, quando ele meio que tá sem ideia, assim, pra fazer pelo menos uma edição. É uma história que ele sempre recicla. Mas agora, eu queria aproveitar que a gente tá aqui gravando nesse momento e a gente tá falando de Thor. Queria te fazer uma pergunta. Você gosta do Thor Sapo? Gosto, ué. Porra, é muito foda. Cara, eu não consigo entender o Thor Sapo, cara. Qual é a do Thor Sapo? Qual é? Você não tem que entender, é só sentir. É, isso tinha, tem também na mitologia do. Caralho, eu não vou saber explicar isso detalhadamente, mas. É, o Walter Simonson, ele usou tudo que tinha de mitologia nórdica, ele foi pegando e botando sem medo nenhum, sabe? Ele falou: ah, tem isso lá, eu vou botar aqui, e foi o que aconteceu, e ele fez muito bem, foi uma parte cômica, muito bem usada no Thor. Mas por que que ele vira sapo? Isso eu nunca entendi. Pra mim, tipo assim, um belo dia eu peguei uma revista, ele era sapo. E é isso aí, sabe? Eu fiquei, tipo, meio desnorteado, assim, cara. Fiquei meio sem saber o que fazer. Cara, foi por causa de uma maldição, se eu bem me lembro. Ah, cara, esqueci, mas tenho certeza que foi por causa de uma maldição, que. Aí Eu aconteceu. esqueci, mas eu tenho certeza que é bom. Não, mas é, porra, é muito bom. Não, eu esqueci o porquê que ele virou, mas. Messi está me cheirando a um fanboy do Thor. Ah, tô cheirando nada. Tá sim. Apenas sou. Sua fanzoca do caralho. Apenas sou. Matheus. Quem está falando de Thor, caralho? Eu, hein? Quê? Quem está falando de Thor? Porque você é um merda, por isso, só por isso. Ah, tá. Como? Não, calma. Tá, então vamos lá, vamos voltar pro Kirby. Vinícius, então fala você a sinopse do Novos Deuses. Tá, novos deuses do Todo-Poderoso Jack Kirby. O que acontece? Depois de ele ter criado a Marvel, basicamente, ter todo o alicerce do universo que a gente conhece hoje, lá pro início dos anos 70, mais ou menos, ele saiu da Marvel, falando, teve algumas desavenças com o Stan Lee, saiu pra Marvel e migrou pra DC. E iniciou um projeto que ele já tava tentando fazer na Marvel, que era um projeto envolvendo Thor e tal, que ele fazia uma mega saga cósmica. E tal, mas ele não conseguiu concluir lá, então ele foi pra DC e iniciou esse projeto. Logo na primeira página dos Novos Deuses, ele inicia o quadrinho dizendo: ah, teve um tempo em que os velhos deuses morreram. Aí é uma cena que ele vai desenhando como se fosse o Ragnarok lá de Asgard, um monte de deuses nórdicos morrendo. Que é claramente uma mensagem dele, que ele tava chateado de ter saído da Marvel e tal, mas que enfim, ele virou a página. Ele inicia. Hashtag chateado. Então, tipo, ele inicia essa nova fase dele, com os novos deuses. Que dessa vez ele criou, ele não usou a mitologia que já existia. E consiste, basicamente, em dois mundos que surgiram após esses novos deuses, esses antigos deuses morrerem, que é o Apocalipse e Nova Gênese. Apocalipse é uma terra infernal. Tudo que tem de ruim tá lá. Inclusive um dos piores vilões do universo DC, que é o Darkseid. Nova Gênese, pelo contrário. Piores em que sentido? Piores. São demônios, só coisa assim. Não, É mas uma tu falou sociedade um totalmente dos armamentista, uma piores sociedade vilões. bélica. Um dos piores vilões em termos de. Ah, de ser ruim mesmo, né? Não de mal construído. Não, não, de ser ruim mesmo. Ele é um puta vilão tenso, assim. Ele é Nova tipo o Gênese. Hitler do espaço. Sim, Nova Ele Gênesis leu. totalmente ao contrário. É a sociedade que se desenvolveu ao seu máximo, entendeu? Você vendo assim, tipo, Jack Kirby desenhando Nova Gênesis, parece, sei lá, desenhos de princesa da Disney, saca? Tu quase ouve os passarinhos, tipo, cantando. Porque é tudo perfeito lá. E ele criou esses personagens que são os novos deuses. Tem o Pai Celestial, que é o líder lá da Nova Gênesis. Aí você tem o Orion. Tem o. Caralho, qual é o cara da cadeira? Tem o Metron. O Metron, que é um cara que consegue estar em qualquer lugar do tempo, espaço, que ele queira, com a cadeira dele aqui. Com a cadeira lá fodona que ele usa. Tem Big Barda. Sim, tem mais alguns caras assim. Em Nova Gênesis, basicamente, tem o Darkseid. E ele vai desenvolvendo essa história, cara, e é muito foda, porque tem um. Ele vai começando a criar uma mitologia, você meio que vê, tipo, uma mitologia sendo criada, saca? Isso é muito foda, cara. E foi a mesma coisa que ele fez depois que ele voltou pra Marvel, né? Que ele fez os Eternos na Marvel, os Celestiais. Sim. E ele tinha essa pira, né, cara? Ele era um cara meio New Age, assim, ele gostava de umas Sim. coisas meio. Uma coisa que. Astronautas. Fala. Uma coisa que muita gente fala que o Jack Kirby era um grande criador de história e de personagem. Ele não era um puta escritor, assim. Eu concordo em parte com isso. As histórias dele, não vou falar aqui em termos de roteiro, são excelentes. Tipo, a arte dele eu acho muito foda. Tem gente que não acha tão legal, eu acho muito legal. É, mas em termos de criação, cara, você vê como esses personagens podem ser, foram explorados muito melhor do que ele escrevendo por outros caras muito fodas, entendeu? Caras melhores roteiristas do que ele. Mas em termos de criação de personagem, porra, é muito foda. Todo o universo, ele se preocupando com cada coisinha do universo, explicando algumas relações. Ele estabelece que tem um... que o Orion, que é um cara de Nova Gênesis, na verdade é filho do Darkseid. Então tem toda essa brincadeira dele estar... melhor, né? Que Nova Gênesis e... ah, eu não sei falar o nome do planeta. Qual é o nome do planeta? Apocalipse. Eles viviam em guerra, né? E aí eles foram selar um pacto. E aí o Pai Celestial e o Darkseid falaram assim, não, gente, cada um tem um filho, vamos trocar. Cada um cria o filho do outro. Os planetas não entrarem em guerra. Tipo, em vez de ser um casamento arranjado, é tipo uma troca de filhos. E aí o Orion, que seria filho do Darkseid, vai viver com a galera boazinha. E o cara que viria ser o Senhor Milagre vai viver com os filhos da puta. E aí é muito foda, porque tipo assim, é uma ideia simples, cara. E ele consegue, a partir daí, de uma coisa tão simples, ele cria dois personagens muito fodas, assim. E muito únicos, sabe? Não é uma versão. O Senhor Milagre é muito foda. O Senhor Milagre. O Orion também é muito foda, mas o conceito do Senhor Milagre é muito foda. Basicamente é um cara que cresceu sendo torturado nesse planeta por uma mulher chamada Vovó, que era uma mulher velha, escrota, torturadora. E aí ele vira especialista em escapar, tipo assim, de qualquer situação. Ele é tipo MacGyver celestial. É, ele vira escapista. E aí ele foge pra Terra. É aí que o link com a Terra começa daí, né? Começa pelo Senhor Milagre. Mais ou menos, tipo... porque... o link da Terra, na verdade, começa quando o Darkseid... ele usando lá os... acho que são os tubos de explosão, né? Com as casas maternas. Ele consegue, ele vai lá e pega alguns seres humanos... e leva até Apocalipse. Pra fazer alguns estudos e tal. O Orion vai lá, resgata esses caras, leva de volta pra Terra e começa a descobrir o plano que o Darkseid tá tendo de dominar a Terra. Que já é um plano que tá, sei lá, pela metade, entendeu? Que já foi iniciado e o pessoal de Nova Gênesis não tinha nem noção. E nisso, o Kirby também começa a colocar os conceitos da equação antivida, umas coisas assim, saca? Que Darkseid é sempre uma coisa que o Darkseid sempre foi atrás, que é a equação antivida. Que foi uma coisa, fazendo até o link do Grant Morrison, que o Grant Morrison usou, sei lá, 40 anos depois, lá no Crise Final, que é o Darkseid tendo o poder da equação antivida. Tipo, o Kirby não pode ter criado as bases do universo desse que nem ele fez na Marvel, mas ele também deixou muita coisa, né, cara? Ele é um cara que deixou muito legado pras duas editoras, né, cara? Coisa pra caralho pra ser Sim. usada depois. Então, ele foi um puta Sim. criador, cara. Porra, sei lá, um criador dos quadrinhos, acho que o maior de todos os tempos é ele, com certeza. Mas agora, já que a gente tá falando do Orion, uma outra discussão que a gente teve, tão importante quanto de Dica Ser Criança, num podcast que acabou não indo pro ar, e vai ser bom porque a gente tem o Messi aqui, que é a discussão do Superman Playboy de balada, que envolve o Orion. Superman Playboy de balada? Tu chegou a ler as mensagens do Super-Homem dos 952? Eu não li Superman dos 952. Ah, que bom. Mas então, o que acontece? Você sabe que o Superman pegou a Mulher Maravilha. Sei. Mas eles só ficaram, foi só tipo, chega aí, vamos se beijar e tal. Mas não era nada sério, não era... chega aí, vamos se beijar e tal. Não era nada, pô. Não era relacionamento sério no Facebook, nem nada, entendeu? Era só... mas aí o que acontece? Aí a Mulher Maravilha deu uns pega no Orion na mensal dela. Na história dela. Aí o que, que o pessoal que tava escrevendo... eu nem lembro quem tava escrevendo Super-Homem nessa época. Aí ele virou e falou assim, ah, mas como assim a Mulher Maravilha tá pegando o Orion se ela pegou o Super-Homem? Aí o roteirista, ele fez com o Super-Homem ficar putinho e cair na porrada com o Orion. Tipo, ah, tá beijando a minha mina, cara? Vou te comer na porrada. E eles lutam em Metrópolis, assim, tipo... sabe, eles caem no chão, é daquela cratera gigante, eles lutam até o espaço e o caralho. E aí, porra, a gente ficou tipo, caralho, como assim, cara, o Super-Homem tá playboy de balada, sabe? Ah, tá mexendo com a minha mina aí, cara. Ah, mas eu não sou sua mina, foda-se, não sei o que. Aí ele tenta dar mata-leão no cara, de caralho. Foi uma parada muito patética. E aí, tudo isso começou porque ele tava putinho, porque a Lois Lane, uma pessoa que ele não tinha pegado ainda no, na cronologia, ele nunca teve nada, apareceu com o namorado, ele ficou putinho. Nunca pegou a mulher e ficou putinho. Ah, mas é isso aí mesmo, cara. É assim que funciona. É, tá certo ele. Não, mais, ouviram isso? Onde tu quer chegar, porra, com isso? O Super-Homem, o Super-Homem 92 é um merda, porque ele é um playboy de balada. Mas ele já morreu, já foi embora. É, já foi, virou gosma. Let it go, cara. Let it go. Esse cara nunca foi o Super-Homem. É. Enfim, mas eu tinha que fazer esse desabafo. Ah, tá, tudo bem. O Super-Homem playboy de balada. Que não tinha cueca por cima. Até porque o Super-Homem 92, ele mudava a cada roteirista, né? A cada roteirista ele era um Super-Homem diferente, basicamente. Teve um Super-Homem careca que andava de moto. Não, ele não era careca, careca, que nem a menina lá do John Cleber. Ele era só a cabeça raspada militar. Ah, toma no cu, Raul. Porra. Não, mas eu tô falando que ele não era careca, sabe? Mesma coisa, cara. Ah, é. É, porra, mas que bom que acabou esse Super-Homem dos 90. Mas agora, alguém já leu alguma coisa do Super-Homem do Rebirth? Já saiu? Ainda não. Ainda não, vou esperar. Não leio esses meios ilegais aí que você compactua. É. Calma, cara. Nossa, você tá muito presente hoje. Você tá bem, cara? Sofreu alguma coisa na hora de votar? Ficou puto? Você tá falando comigo? Não, não. Porra. Are you talking to me? Are you talking to me? É. É, enfim. Tem mais algum herói esquecido aí? Tem vários heróis esquecidos. Tem. Rola. A gente pode falar do Batman também, é sempre bom falar do Batman. É o Batman. Pra que falar do Batman? Se o Batman é esquecido, acabou, né? Entrega. Pô, falando, tem uma personagem da cronologia do Batman que todo fã de Batman gosta de fingir que não existe. Harley Quinn? Porque o fã... não, tem a Batwoman que é foda. Eu ia falar daquela salteadora que o... que morreu e o Batman... E o Batman cagou fodamente. Foi culpa dele. E ele falou, foda-se. É isso aí, foda-se. É isso aí mesmo. É assim que o Batman faz, foda-se. Se não for o Robin que morre, foda-se, né? Mesmo foda-se, é isso aí. Tu tá boladinho? Porra. Uma palavra pra você, o Vinícius. Azrael. Não, mas Azrael tomou uma costa também depois e meteu o pé, rapaz. É, mas a gente... Apesar que é meio foda, lendo a queda do morcego desde o início, porra, o Batman fica meio calhado, sabe? Cagado quando ele descobre o Azrael, tá? Ele fica meio bolado, com o cu na mão, cara. Ele fica com medo. Ele fala, caralho, porra, Azrael, maluco. Fudeu. Como é que o cara sai de tenho medo dele pra você vai ser o novo Batman? Ah, cara, é o desespero, né? O desespero causou isso nas pessoas. Ah, o que o porra, Robin... mas já... O Robin tava ali, caralho. Oi, tudo bem? Mas ele não tava pronto. Caralho! Quantos anos ele tá treinando, porra? Não era o cara tá treinando... 75 anos treinando, tá ligado? Não era o suficiente. Foda-se. Da onde verdade, você tirou esse escudo, Batman? Do cu, é meu. Em teoria, qualquer Robin era pra ser melhor que o Batman, porque eles treinam mais, eles começaram a treinar mais cedo que o próprio Batman, né, cara? O Batman só começou a treinar depois de um pouco mais velho. Isso tudo é teoria. É o Gladiador Dourado. O Gladiador Dourado, ele tem umas coisas interessantes. Tipo quando ele tomou uma coça do Apocalipse na morte do Superman. Acho que foi a melhor fase dele. Quando o cara apanhou, é isso? É. A melhor coisa que tipo, tem. Tipo, a melhor parte da Supergirl em toda a estrada dela nos quadrinhos foi quando ela morreu na Crise das Infinitas Terras. Porra, cara. Não, cara. Porque foi realmente foda, cara. Quando ela morreu, foi realmente foda. Mas ela morreu falando também, por consequência. Me tornou mais foda ainda. Ah, cara. Quer dizer, eu li fora da cronologia, mas pra Abril, na época, ela publicou a morte do Super-Homem, tipo, logo depois que ela saiu nos Estados Unidos, tipo, um mês depois. Só que a cronologia dela era toda atrasada. Então, tipo, ela ainda tinha um ano de história do Super-Homem pra ser publicado até ele morrer. Aí eles lançaram um formatinho compilando a saga toda. E... só que aí, tipo assim, tinha um ano de desfalque de cronologia, né? Então, tipo, o pessoal leu as coisas nessa história e muita coisa não batia porque eles estavam olhando na revista mensal. Aí tem uma hora que o Apocalipse dá um soco na Supergirl e ela vira gelatina rosa, ela vira uma gelatina rosa nojenta. Todo mundo tá olhando na época, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Aí um monte de super-herói que apareceu pela primeira vez naquela edição já morreu e ninguém conhecia, ninguém dava a mínima. Foi uma parada muito louca, cara. E aí, tipo, sai assim, o Super-Homem morreu nessa história, mas ele ainda está vivo na revista mensal dele, acompanha as aventuras do Super-Homem. Era uma parada muito... muito quarta-clima. Muito galhofa, né? Mas galhofa do jeito ruim. Não, não é que é galhofa, é porque, porra, é os problemas do Brasil dessa época, né, cara? Que nessa época era uma loucura de tecnologia. Porque a Supergirl mesmo, na pós-crise, ela só voltou lá nos anos 2000, com o Jeff Lowe. Sim, sim. Que é de uma história que tem um desenho nojento. Então, menções honrosas pra gente encerrar o cast. Um personagem foda que já teve revista própria, que ninguém dá valor, principalmente o filho da puta do Snyder, que é o Jimmy Olsen. Que é um cara foda aí que... Não, o Jimmy Olsen teve revista própria? Teve. Caralho. Qualquer um, né, cara? Arlequina, Jimmy Olsen. Quina? Arlequina. A gente não consegue. Isso eu também não consegue. É difícil, cara. É o Raul aí fazendo escola. E eu veria, sabe, eu acho que tinha que ter um seriado do Jimmy Olsen, tipo o que tem da Supergirl, assim, tipo... Não, cara. Caralho, Raul, para de falar, caralho, tu não consegue, ele já é, cara. Ele é muito bem a merda, cara. Seriado no seriado da Supergirl. Já viu pelo seriado da Supergirl? Vocês já viram, vocês sabem que ele é foda. Como, igual fala aquele menino ele que... Ele fica com a linguinha pra fora, sem motivo. Não, cara, é igual aquele menino que faz a rádio aqui, o Cristóvão fala, né? Pô, tu tá insano, Raul. Tu tá maluco. Ele desenvolveu, é foda, cara. E foi muito bom, porque nesse seriado ele é o mais foda, porque ele é amigo do Super-Homem, então ele é o mais foda de todo mundo. Ele é mais foda que o Supergirl. E finalmente ele tem o valor que ele merece. Tá bom, vou viciar aqui, né? Vou agora você, nessa, França. Alguma menção honrosa, Messi? É, sei lá, a Ravena. Filha do Demo. Eu sou o Demo, demorou, mas abalou. É, a Ravena poderia falar também da Estelar, né? Uhum. Sim, sim. A princesa intergaláctica que anda de biquíni. E que deixa o Robin de pau duro. É. Aliás, você tá ligado que o Robin perdeu o bebê naquela história, né? Ah, primeira vez que ele beijou. Tá ligado, que beijou outra. Não, porque tipo, logo que a Estelar cai no nosso mundo, né? Ela pra aprender a língua, pra aprender o inglês, ela tem que beijar alguém que sabe falar a língua. Porque eu não sei. Aí a primeira pessoa que ela encontra é o Robin. Aí ela dá um... tacha ele um beijão no Robin. Aí foi aí que ele perdeu o bebê. Essa aparece que ele era um virgão, entendeu? Sai que... Achei que isso ia ser uma informação foda, mas você cagou. Achei como fã de baixo, eu sabia apreciar essa informação. Não. Caguei mesmo. Você achou errado. Porque o Robin só pode perder o bebê. Perdeu o bebê combate. Só pode perder o... Eita. Caralho. O Robin chegava pro Alfred assim: ah, Alfred, traz um copo com gelo pra mim. Ah, mas o que você quer com... Não, só o copo com gelo mesmo. Agora troca... fecha a porta quando você sair, que eu vou treinar os negócios aqui que o Batman me ensinou. Caralho. Aí é muito longe, a gente foi muito longe agora. Não. É, e você, Douglas, você tem alguma coisa pra encerrar? Algum personagem? Eu vou falar do Mutano, então, né? Já que, cara, a gente tá nessa vibe. Cara, eu acho que o Mutano ele só existe nos Novos Titãs, cara. Eu nunca vi ele em nenhum outro lugar. Realmente, ele é muito esquecido. E ele é um personagem maneiro, né? Tem uma... Eu acho mal personagem, merda. Também. Tá bom, então. Sério mesmo, porque, tipo, ele só é o alívio cômico do Jovem Titãs, saca? Só que o Jovem Titãs todo já é cômico no desenho. Então ele só fica, tipo, over, saca? Ah, no desenho eu achava maneiro que ele tinha aquela coisa do... Tinha aquele par romântico com a Ravena, que era engraçado que ele ficava dando em cima dela, ela escrotizava com ele, tá ligado? Eu acho que dos Jovens Titãs, o que eu achava mais foda era o Cyborg, cara. Porque, mas é que lá, o Cyborg deu uma... Porque era o Cyborg, saca? É que o Cyborg agora ele ganhou uma importância muito... Sempre teve. Sempre você, teve? Você que é um cara desantenado. Ai, nossa. Sempre fui fã. Não, acho que agora o que faz tornou ele ficar mais em evidência é que ele tornou de 1952, ele é um membro primordial da Liga da Justiça, né? Ele iniciou ela no 1952. Ele é um dos membros originais. E vai ganhar um filme, acho que, né? E eu acho que quando a DC também olhou e falou assim, cara, a gente precisa de um... Herói negro. De um herói negro, assim. Tipo, caralho, a gente não tem nenhum. Acho que eles meio que se tocaram, assim, tipo... Aí... O que tinha ali de mais fácil de trabalhar era o Cyborg. É. Que a DC sempre foi um pouco atrasada nesse sentido, assim. Ela sempre foi mais lentinha que a Marvel nesse sentido. De fazer personagens mais diversos, assim. Ah, é até hoje, né, cara? Você quase não vê. Você vê um, um homossexual aqui, outro acolá e só. Tipo, não vê nada muito. É, não teve aquela parada do igual o casamento do Estrela Polar, por exemplo, né? Que foi uma parada no quadrinho da Marvel. Não, o do Alan Scott foi também uma coisa bem... Que gerou bastante... Saiu até no Fantástico, cara. Pô, você saiu no Fantástico. Foi importante. É o ápice dos quadrinhos, tipo, né? Quando é que saiu no Fantástico. Toda semana, saca? Tipo, porra, uma semana o Capitão América agora é o... A porra do Falcão. Aí na outra semana o Homem de Ferro agora é uma menina negra. É assim, cara, tipo... Não, a Marvel também, muito antes também, né, cara, quando os X-Men clássicos do Chris Claremont é tipo assim, ó, a gente vai fazer uma equipe de X-Men com cada maluco do mundo, assim, então, tipo, vai ter uma mulher negra, africana, e vai ter um cara russo no meio da Guerra Fria, foda-se, vai ter um russo, entendeu? Era bem... Eles já tinham essa pegada já há muito tempo.